to look around me. I've got nowhere left to hide. Looks like love's finally found me.

Mariah Carey com I Wanna Know What Love Is, Red Hot Chili Peppers, Californication, Diana Ross e New Disco DJs, Upside Down, Faith Evans, All Night Long. Você acabou de conferir o primeiro bloco do programa de hoje do Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados com as mixagens e apresentação do DJ Marcante. Mixagem de músicas velhinhas e gostosas, né? É pra você ir se animando, porque hoje é sábado, ninguém é de ferro, como eu sempre digo. Pra você mover a mobília, tirar a mesa do lugar, aquela cadeirinha, aquele sofazinho, aumentar o volume e deixar o resto comigo. E caso você esteja acompanhando a reprise aí no Noitão, né, durante a semana, bota o fone no ouvido, arregaça o volume. E se você gostou, meu amigo, conte pros seus amigos, compartilhe isso aí nas suas redes sociais. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. Novas, também só as melhores. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Oh, but every day that passes, take a lighter to the mattress. Rádio. Os melhores ouvintes, a melhor programação. 18 horas e 36 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Na Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Powerless no Flash House.

Bradley e Jennifer Warner, Time of My Life, clássica dos anos 80, Dr. Alban Singh, Hallelujah, Siobhan Dylan, Powerless. Esse foi o segundo bloco do programa de hoje. Não sai daí não, tá? Tem muito mais Flash House pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Quer saber o que toca no mundo? New York, London, Paris, Berlim, Abu Dhabi, Tóquio, Hong Kong, Beijing, Parabólica. Os lançamentos e as novas tendências do mundo. Toda semana em duas edições especiais. Parabólica. Edition America. Com Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos. É isso aí, eu sou o Serginho Ricardo e comigo você ouve o Parabólica América. E Urbano Carvelli, direto da Alemanha. Olá, aqui Urbano Carvelli, comigo você ouve o Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Toda semana, um programa diferente. Sábado, 9 da noite. Pelo horário de Brasília. Parabólica. As melhores músicas da América e Europa. E as novas tendências que agitam o mundo. Parabólica. Sábado, 9 da noite. Pelo horário de Brasília. Aqui na Rio Sul Rádio. 19 horas e 1 minuto. Mundo Kids Ortopé. As melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Você já pensou em ser um piloto de avião? O Aeroclube de Resende forma pilotos para aviação civil há mais de 75 anos. Venha conhecer as nossas instalações. Estrada do Aeroporto de Resende, no bairro Itapuca. Entrada pelo CIEP. Matrículas abertas até 30 de janeiro para a primeira fase do curso para se tornar um piloto de avião. Visite o Aeroclube de Resende e aproveite para fazer um voo panorâmico. Dispomos de voos locais e também pelo litoral fluminense. Agende seu passeio conosco. Preços acessíveis. Informações 3354-4732. www.aeroclubresende.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Lonnie Gordon. I feel good. Like I knew that I would love. I'm gonna catch you. Ooh. get you, baby. Will you believe? fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond and gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I'll wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone.

Você está ouvindo Flash House. Observe esta música. Rolling Stones, It's Only Rock and Roll. Já imaginou o exército russo cantando essa música? E que tal cantando qualquer?

Beat Factory, Nothing's Gonna Change My Love For You, Ultra Furt. Heaven is a Place on Earth, no cover da Belinda Carlisle Slow. Começamos o set com Major Town, Peter Schelling. Essa foi a edição do Flash House de hoje. Semana que vem eu volto. Um grande abraço, fui! O passado de presente pra você. Flash House. Rio Rádio Serviço. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O bullying gera sofrimento a todas as vítimas. O trauma causado depende de cada indivíduo, da sua estrutura, vivência e predisposição genética. As vítimas levam essas marcas para a vida adulta e muitas necessitam de apoio psicológico para a superação do problema. Combater o bullying é uma questão de justiça. 20 horas e 17 minutos. Rio Sul Rádio.